Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o segundo turno das eleições, 16 dias, viu? Você tem 16 dias para observar. Olha, agora ficou mais fácil, né? São só dois candidatos. Se no seu estado já resolveu a questão, aí é só o presidente da República, ou você vai de Dilma ou você vai de Aécio. É muito simples para decidir. Se no seu estado teve segundo turno, que é o caso aqui do Distrito Federal, né? Eu, por exemplo, estou em dúvida ainda. Não sei qual dos dois candidatos que eu vou votar. Eu vou observar atentamente os programas eleitorais, as declarações dos candidatos, a turma que está com eles, isso é importante, hein? Olha a turma que está com cada um, olha vai, você vê, diz-me com quem andas que eu distirei quem és. Então, você tem 16 dias para decidir e a sua vontade é soberana. O que você decidir, está decidido. E quando você decide, não tem como recorrer não, viu? Não tem recurso. Não. A discoteca do Cleitão apresenta Thales e Tiago. A frase irretocável do provérbio chinês, a faculdade da música apresenta os mestres Beto e Braga. A oração de hoje é uma oração muito bonita, a oração do agradecimento. A dica, não acredite em pesquisas eleitorais. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Você lembra desta? Ele morreu em Nova York, estava passeando em Nova York. Eu vou recordar uma gravação aqui de 50 anos atrás. Altemar Dutra. Mas um grande sucesso, né? A sugestão do Bejar traz a música nova de Edson e Hudson. Eu começo trazendo aí o novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Não É Vergonhoso Chorar. Faz seu jogo quando quer uma mulher. Mulher tem os seus mistérios, joga o seu charme, chega onde ela quer. Mulher chora de saudade, chora de tristeza e dor. Homem finge ser durão, acha que é bobagem chorar por amor. Mas chora escondido pra ela não ver, e conta pro amigo o que vai fazer se acaso seu amor lhe deu fora. Mas vai ao encontro dela onde estiver, declara seu amor pra essa mulher, e no final da história faz o que ela quer. Não é vergonha chorar quando existe amor. Chore pra valer, não importa onde for. Se ela merece o seu pranto, chore. Não é vergonha contar pros seus amigos que está apaixonado, que por esse amor se sente dominado. Não tem que ser durão, se der vontade, chore. Mas chora escondido pra ela não ver, e conta pro amigo o que vai fazer se acaso seu amor lhe deu fora. Mas vai ao encontro dela onde estiver, declara seu amor pra essa mulher, e no final da história faz o que ela quer. Não é vergonha chorar por uma mulher quando existe amor. Chore pra valer, não importa onde for. Se ela merece o seu pranto, chore. diz que está apaixonado, que por esse amor se sente dominado. Não tem que ser durão, se der vontade chore. Não tem que ser durão, se der vontade chore. Cristiano Neves, não é vergonhoso sonhar, para o meu amigo Marcos Deois, aqui de Brasília. Ele é de São Paulo, mas está trabalhando aqui em Brasília, e é meu novo amigo do Facebook, no perfil número 2. Marcos, um abraço para você, viu? Muito obrigado aí pelo você estar chegando para fazer parte do nosso Facebook. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar, para o Eutímio Carvalho, de Cícero Dantas, na Bahia. O Eutímio é o diretor-presidente da Buqueirão FM, o homem que manda prender e manda soltar, né? Eutímio, seja muito bem-vindo, você está fazendo parte agora do nosso Facebook, e muito obrigado por você estar hospedando aí o meu programa nas madrugadas da sua Buqueirão FM. Uma hora dessa, a hora que folgar um horáriozinho melhor, você põe aí, né? Que o povo já escuta de madrugada. Se botar no horário melhor, aí arrebenta, né? Como tem acontecido, graças a Deus, em todas as emissoras onde o nosso programa passa. Mas o importante é que o meu programa está na Buqueirão FM, e eu agradeço o meu time por isso. Olha, essa música aqui, eu tinha 8 anos de idade. Foi quando o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez na Suécia, em 1958. Alcide Gerardi, Cabecinha no Ombro. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. E essa moda que eu vou tocar aqui, ela fez parte da... faz parte da trilha sonora da minha vida, né? É, foi quando eu terminei o ginásio. Naquela época o primeiro grau chamava-se ginásio, né? 1964 foi o ano da Revolução. Eu morava ainda em Coromandel, tinha 14 anos de idade quando essa música estourou no Brasil inteiro. Esse cantor, né? Você lembra desta? Altemar Dutra, Que Queres Tu de Mim? Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar? Se nada tens a dar, e a marca de uma nova dor. Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? Que pensas tu que eu sou, se julgas que ainda vou pedir que não me deixes mais? Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu se tudo se perdeu, se tu quiseste assim? E então que queres? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Assim, e então que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. E então que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Essa aí eu fiz muita gente voar pro passado. Os mais velhos, né? Uma turma mais nova, não, os mais velhos. E agora o caboclo lembrou. Hein, compadre? Você lembrou o tempo que você levava a sua mulher assim no cantão, na hora da hora que o bicho pegava, você levava num cantão assim, hein? Bom demais. Naquele tempo era custoso, né? As moças punham dificuldade danada. Hoje em dia eu tento na facilidade, rapaz. Kleber e Cauã, Você Não Soube Me Amar. Soube me amar, você não soube cuidar da nossa paixão. Simão! Puxa o pai, só falei. Quando a gente ama, a gente cuida, fica junto e não desgruda, quer carinho e atenção. Quando a gente ama, não tem medo de revelar os segredos guardados no coração. Mas você não quis assim, não quis nem saber de mim, abusou do meu amor. Agora arrependida chora, meu amor, chegou a hora de você colher o que plantou. Você não soube me amar, você não soube cuidar da nossa paixão. E fez de mim seu brinquedo, nem sequer teve medo de ferir meu coração. Oh, você não quis assim, não quis nem saber de mim. Abusou do meu amor. Agora arrependida chora, meu amor, chegou a hora de você colher o que plantou. Você não soube me amar, você não soube cuidar da nossa paixão. E fez de mim seu brinquedo, nem sequer teve medo de ferir meu coração. Só você. Você não soube cuidar. E fez de mim seu brinquedo, nem sequer teve medo de ferir meu coração. Leve o Cauã, você não soube me amar, para Maria das Graças Pires, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela que curte o nosso programa pela Acesa FM, lá na capital do Aço. O avô do João, Cleiton Aguiar, rock caipira. Quando eu vim do interior, trouxe saudade no peito, meio sem jeito. Fui conhecer a cidade, tudo era diferente. Tanto carro, tanta gente, tanta casa de concreto. Corre, corre, labirintos, eu perdido no deserto. Cadê meu boi no pasto? Cadê o meu viacho? Procuro e não encontro os sons do meu sertão. Até os meus meninos encostaram a viola. Cantam coisas tão estranhas que eu não entendo não. Então eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock caipira. Então eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock caipira. Fiz o rock caipira, que é pra moçada o sertão poder cantar. Fiz o rock caipira, pra meninada o meu som poder dançar. Juntar o rock and roll com a cantiga e balançar com guitarra, violão. A turma toda entrou na minha e hoje dança a dança do sertão. Eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock caipira. Eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock caipira. Fiz o rock caipira, que é pra moçada o sertão poder cantar. Fiz o rock caipira, pra meninada o meu som poder dançar. Com a cantiga, balançado, guitarra, violão. A turma toda entrou na minha e hoje dança a dança do sertão. E quando eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock caipira. E quando eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock caipira. E quando eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock caipira. E quando eu fiz o rock, rock, rock, rock, rock, rock caipira. Cleiton Aguiar cantou dele, rock caipira. Eu fiz essa música pro meu filho Bruno. Meu Bruno cantava música sertaneja com 5, 6 anos de idade e já se apresentava na televisão. Eu tenho inclusive uma fotografia dele no meu programa de televisão, ele cantando e o Chico Rei Paraná tocando uma música que eles tinham gravado, né? Aí vem um conjunto latino, esqueci o nome dos meninos agora, rapaz, a gente tem hora que faia a cabeça, né? Veio um grupo latino e ele largou a moda caipira e bandiou para esse lado dessa música pop, né? E aí que eu escrevi esse rock caipira. No próximo bloco eu tenho uma dica para você. Não acredite em pesquisas eleitorais. Mas, ó, esse tal de Ibope, Datafolha, SERPES, Vox Pop, é tudo uma porcaria só. Não vai na conversa desse povo, não. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu me lembrei o nome do conjunto, é os Menudos, né? É os Menudos, que tinha o Rick Martin, uma turma aí. Eles chegaram no Brasil, foi uma febre mundial e levaram meu filho, tiraram meu filho do caipira e botaram pra essa banda aí. Gente, a dica de hoje, nós estamos aí no segundo turno das campanhas eleitorais e vão começar a surgir as pesquisas. Pelo amor de Deus, não acredito em pesquisa, não. As pesquisas eleitorais, ó, Ibope, o Datafolha, que era o instituto que eu confiava, Vox Populi, Serpes, mas não erraram uma, foi um fracasso. E eu me pergunto o seguinte, eles vendem o resultado ou eles são incompetentes? Entendeu? O fato é que é uma vergonha. Vocês observem a própria corrida presidencial, né? O Aécio não passava de 17% de jeito nenhum. Quando abriu as urnas, ele teve 37%, 34%, 35%, ficou a 7 pontos da Dilma Rousseff, né? Lá no Rio Grande do Sul, o candidato que ficava em terceiro lugar foi em primeiro para o segundo turno. Na Bahia foi pior ainda. O candidato que estava na rabeira ganhou no primeiro turno, né? E no Tocantins, meteram a mão, tomaram o mandato. Uma pesquisa do Ibope e do SERP, simplesmente tomaram na mão grande o mandato do deputado Eduardo Gomes, que era o candidato ao Senado, disputando com a senadora Cátia Abreu. Publicaram uma pesquisa no dia 4, dizendo que ela estava 25 pontos na frente, e quando abriram as urnas, a diferença era apenas de 0,87. É claro que essa pesquisa influenciou o resultado, é claro que essa pesquisa tomou o mandato que o Eduardo Gomes tinha ganho nas ruas, né? E então é por isso que eu quero recomendar a vocês. Escolha seu candidato, preste atenção, mas não acredite em pesquisa eleitoral. Ibope, Datafolha, Vox Pop, CEP, esses institutos todos estão desmoralizados pela sua própria incompetência. Eu volto, eu pedi no meu programa de televisão hoje, quem assistiu hoje à noite, vai assistir eu pedindo ao deputado federal mais votado de Brasília, Alberto Fraga, para ele entrar com um projeto proibindo simplesmente a divulgação de campanha eleitoral na época da eleição, que só serve para mudar o resultado, para tapear os outros. Então não acredite nas pesquisas eleitorais, é a minha dica do programa de hoje. O meu amigo Diego Valadares foi por causa dela. Gostava de beber, mas já bebi por ela. Sou machão, sou durão, mas já chorei por ela. Fui cowboy, fui pião, mas eu deixei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Eu não varria nem o chão, mas já lavei panela. Eu não gostava de TV, assisto até novela. Eu não falava de amor, mas eu mudei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Gostava de beber, mas já bebi por ela. Sou machão, sou durão, mas já chorei por ela. Fui cowboy, fui pião, mas eu deixei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Eu não varria nem o chão, mas já lavei panela. Eu não gostava de TV, assisto até novela. Eu não falava de amor, mas eu mudei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito.

A felicidade agora está no ar. Um beijo apaixonado sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Mas quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Ando sonhando, vivo pensando em você. Quero estar contigo, seja onde for. Mas aí, preciso mudar meu jeito de ser. Parar com esse medo, enfim te dizer que eu te amo, eu te espero. E agora? Falei, não foi da boca pra fora. Você curtiu, disse que me adora. Do mesmo tanto que eu te quero. Um beijo apaixonado sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Apaixonado, sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Lucimar, nosso encontro, meu compadre Goiani Barbosa, minha comadre Márcia, a minha querida amiga Ludmila, o meu afilhado Tiaguinho, né? Um abraço para dona Gilda Gomes, aquela família maravilhosa do meu amigo Eduardo Gomes, o Amando, né? O Valmir, o Lenine, o meu querido amigo Celcinho da Saúde, lá em Palmas, curtindo o nosso programa pela Criativa FM, do meu amigo Gil Modesto. Eu acordo Palmas todos os dias às 6 horas da manhã. No próximo bloco, a oração do agradecimento. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Chegou a hora importante do nosso programa. Tem gente que acha que essa hora é a hora mais importante do programa. Eu acho também que é a hora da oração. Orar, rezar, porque é engraçado isso, né? Os termos são diferentes. O católico diz rezar, o evangélico diz orar. Mas no fundo é a mesma coisa, que é uma manifestação do coração de cada um dirigida a Deus. E você pode escolher vários caminhos para chegar a Deus, mas Deus é um só. Tem gente que chama de Jeová, tem gente que chama de Deus mesmo, né? Mas na verdade Deus é um só. E aí é o momento em que a gente para, porque principalmente nos dias de hoje está uma correria louca. Você já reparou que nós estamos correndo feito doido? Nós estamos parecendo cachorro que está correndo atrás do rabo. É uma correria louca e a gente não sabe por quê. Tem dia que a gente chega no final do dia que tá só a capa do Batman, né? Correu, correu, correu e bobagem. O tempo, eu vejo, a gente vai vivendo e vai adquirindo sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com esperteza, não. Sabedoria é você saber distinguir as coisas que realmente têm importância, né? Às vezes você corre. Uma das coisas mais bobas que existe é a pessoa correr para amontoar dinheiro. Dinheiro é bom demais. Dinheiro é bom para você viajar, comprar um carro, tratar da sua família, ter as melhores escolas. Mas é bom só nesse tanto. Passou. Eu tenho convivido muito com milionários. Eu não troco a minha vida pela deles, mas de jeito nenhum. Eu não posso queixar da vida, não. Eu não tenho dinheiro, não, mas também não falta, não. Minha vida é organizadinha, graças a Deus. Já tô, né, já fiz o que tinha que fazer. Tá, não tem do que queixar. Mas eu acho que quem fica correndo só atrás do dinheiro está vendendo a vida muito barato, né? Inclusive tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz assim: existem pessoas tão pobres que só têm o dinheiro. Então eu vou, nesse momento importante do nosso programa, dedicar a oração de hoje para os aniversariantes e para você que está com algum problema de saúde pessoal ou na sua família. Engraçado que doença na família da gente machuca mais do que se fosse na gente mesmo, né? Eu estou enfrentando um problema sério, minha mulher está com câncer já há 2 anos e pouco lutando, graças a Deus está indo bem. Mas não é fácil, não. Eu fico... Uma das coisas que me agonia é que a minha mulher tem plano de saúde e tal, etc. Mas e as pessoas que não têm?

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Hoje é o dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Toda sexta-feira, às 10 da noite. Lembrando que tem o Repeteco no domingo, também às 10 da noite. Hoje eu vou conversar com o deputado federal mais votado das eleições aqui no Distrito Federal em 2014, Alberto Fraga. Ele foi o terceiro deputado proporcionalmente mais votado do Brasil. Né? Proporcionalmente ele teve mais votos do que o Celso Russomanno, que teve 1,5 milhão de votos lá em São Paulo. Ele teve 156 mil votos aqui em Brasília, que proporcionalmente é uma grande votação, já que o eleitorado aqui é bem menor do que o de São Paulo. Né? Então você pode assistir essa entrevista pela Rede Brasil de televisão, onde já tem mais de 200 cidades aí com o sinal local, né? E também você pode me assistir pela TV Oi no canal 1, Claro TV 133, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, pelas parabólicas e também no site rbtv.com.br. Hoje eu vou conversar com Alberto Fraga no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão e você é meu convidado especial para estar com a gente assistindo a entrevista, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão e quem vai gostar é minha amiga Marina Braga, lá de Capinópolis, no estado de Minas Gerais. Thales e Thiago, Moça. Você não foi legal, você nem imagina como eu fiquei afinado. Moça, me entreguei de paixão, você pisou no meu peito, você me deixou na mão. Só de lembrar o que fui te amar, eu choro. Que passou meu barco, me perdi sem seus passos, sem seus abraços, solidão me pegou. Não me venha com promessas e não faça planos de amor pra nós. Eu já saí dessa, não tem porta aberta, apaguei os faróis. Moça, você foi engano, foi uma mentira que eu acreditei, foi dor de cabeça, foi a dose amarga que provei. Só de lembrar o que fui amar, eu choro. O seu amor foi uma onda que balançou meu barco. Me perdi sem seus passos, sem seus abraços, solidão me pegou. Não me venha com promessas e não faça planos de amor pra nós. Eu já saí dessa, não tem porta aberta, apaguei os faróis. Moça, você foi engano, foi uma mentira que eu acreditei, foi dor de cabeça, foi a dose amarga que provei. Não me venha com promessas e não faça planos de amor pra nós. Eu já saí dessa, não tem porta aberta, apaguei os faróis. Moça, você foi engano, foi uma mentira que eu acreditei, foi dor de cabeça, foi a dose amarga que provei. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Thales e Thiago, Moça. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres Beto e Braga. Não são palavras lindas. E por nada que eu te quero, é por tudo que me dás. Quero teu amor sincero, quero sempre te adorar. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Te quero tanto que por toda a vida meu calor te queimará. Se alguma vez quiseres esquecer-me, não pense que tão fácil te ensinar. Te amei tanto, querida, que em teus lábios os meus beijos levará. Te amei com tanto amor que toda a vida meu calor te queimará. Não pensemos coisas tristes neste momento feliz. Guarde só no pensamento o que o meu amor te diz. Palavras lindas que se dizem sem pensar. Te quero tanto que por toda a vida meu calor. Somente por meus olhos eu vou fazer dançar os braços teus. Pois Deus fez este mundo tão pequeno que outra vez vou te encontrar. Te amei com tanto amor que toda a vida meu calor. A Faculdade da Música apresentou uma gravação de 1990 com os mestres Beto e Braga, Não São Palavras Lindas. O meu amigo Daniel, direto no coração. Ela sabe onde dói, vai direto no coração. Se eu ficar assim de zoeira, perder minha paixão. Ela sabe onde dói, vai direto no coração. Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão. Chega, ela não tolera mais nada, e na primeira mancada jura vai me abandonar. Chega, é que eu só penso em noitada, sempre na vida malvada, vivo na luz do luar. Chega, estou brincando com o fogo, e o amor não é jogo pra se perder ou ganhar. Chega, eu vou ficar bem mansinho, dar muito amor e carinho, tudo pra reconquistar. Ela sabe onde dói, vai direto no coração. Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão. Ela sabe onde dói, vai direto no coração. Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão. Chega, ela não tolera mais nada, e na primeira mancada jura vai me abandonar.